Pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, é o seguinte, esses 24 estudos para banjo, né, para quem está iniciando nesse instrumento maravilhoso, é o seguinte, esses 24 estudos são muito utilizados para desenvolver a técnica da mão esquerda no violão e na guitarra, né? Os guitarristas e violonistas e violinistas, né, eles utilizam muito essa técnica. Então, mas nada impede que podemos aplicar esses mesmos 24 estudos para desenvolver a técnica no banjo, né? Então, esse iniciozinho aqui eu toquei no violão porque eu não estou com banjo aqui em mãos agora, mas a gente pode trabalhar tranquilamente essa técnica na mão esquerda, né? Para desenvolver aí no banjo, principalmente para quem está começando agora, porque são excelentes exercícios, né? São combinações que vai te ajudar bastante aí no seu desenvolvimento técnico nesse instrumento musical que, no caso, a gente está trabalhando com o banjo, né? Então, pessoal, pratique aí pelo menos alguns minutos diariamente essas combinações, né, de técnica para a mão esquerda no banjo, e logo aí você vai observar os ótimos resultados. O importante é estudar pelo menos alguns minutos diariamente. O que que acontece? Você começa pelo estudo 1 e treina vagarosamente, né? Estuda bem devagar o estudo número 1. Coloca o dedo 1 aí na primeira corda, na primeira casa, né? Dedo 1, toca, depois o dedo 2, na mesma corda, o dedo 3, na mesma corda, e o dedo 4 na mesma corda. Aí repete nas outras cordas o mesmo exercício. Esse é o exercício número 1. Eu estou fazendo aqui no violão, mas pode ser aplicado no banjo sem problema nenhum. E depois vá trabalhando as outras combinações, até conseguir dominar as 24 combinações. Esses exercícios são estudos que a gente pratica a vida inteira, né? Então são estudos assim que você consegue manter a sua técnica da mão esquerda sempre em dia aí, para você fazer seus solos e fazer as suas improvisações, né? Então é bem interessante trabalhar essa técnica aí para o desenvolvimento técnico aí na mão esquerda, como eu já disse anteriormente. Pessoal, então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.